mereço fogo para o incêndio daqueles que nos contraria. História em chamas. Fala galera, estamos aqui começando finalmente, depois de tanto tempo de projetos, tanto tempo de conversas, idas e vindas, finalmente nós estamos iniciando o nosso podcast História em Chamas. E a proposta desse primeiro programa aqui é fazer uma breve apresentação da galera, conhecer a equipe e trazer uma discussão que está tão quente, digamos assim, na história do Brasil. Mas sem muitas delongas, vamos começar aqui a apresentação. Eu me chamo Arthur, sou mestre em História, posso dizer agora que sou mestre em História. Trabalho com relações internacionais, principalmente voltado Brasil e Estados Unidos na década de 60. Basicamente é isso, estamos aqui apresentando um programa. Vou passar aqui para o meu lado esquerdo, com a galera mais comuna possível. Lembrando que se você for fascista, nem escute o programa. Dale aí. Meu nome é Silvio Cadena, eu sou graduando em Publicidade e Propaganda e também em História aqui pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e faço parte do programa de mestrado, né? Minha pesquisa, ela trabalha sobre a questão do ensino de História, História Pública, produção de conhecimento histórico e... Sim, eu tenho esse perfil comum, não nego. E quero tacar fogo em tudo. Enfim, vamos lá, continuando aí. Bem, eu sou o Anderson, sou atualmente mestrando pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Fiz história também por essa instituição. Não tenho um perfil tão comum assim como meu amigo aqui, Silvio, mas tenho um perfil muito mais à esquerda. Pesquiso hoje as extremas direitas, principalmente no início do século XX, e pretendo contribuir, espero também ajudar aqui nesse podcast, nesse projeto maravilhoso. Só lembrando aqui que é um mestrado pela Universidade Federal do Pernambuco, que eu me esqueci de dizer. Meu nome é Anderson, também. Sou o Anderson 2, mas eu acho que aqui no podcast vou ficar me chamando de organizado, que é um apelido interno aqui. Sou estudante de História, de licenciatura plena em História aqui pela UFRP, né, pela Universidade Rural Federal de Pernambuco. Pesquiso trabalho infantil nas usinas de açúcar aqui em Pernambuco, na década de 60. E espero estar contribuindo aí, né, junto com o podcast. Acho que vai ser um projeto massa, vai ser legal. E já vou tomar a liberdade de agradecer o espaço que foi cedido aqui pra gente na Rural, pra gente gravar esse podcast, né? Queria agradecer ao Laboratório de História da Infância do Nordeste, que é o LAIM, que é coordenado pelo meu orientador, professor Humberto Miranda. Olha, cedeu aí carinhosamente o laboratório aqui pra gente fazer nossa gravação. Então vai, meu muito obrigado aí para o professor Humberto. E é isso aí. E para uma questão de não confundir os nomes, eu tenho um apelido aqui da galera que é Cafeína. Então seria Anderson Cafeína e o nosso outro Anderson ali será o Anderson Organizado. É uma galera, certo? De peso, na verdade, né, que participa desse podcast. E no programa de hoje, vamos estar debatendo aqui sobre trabalho. Diante aí das mais variadas acontecimentos no Brasil, aí, a aprovação da lei de terceirização, todas essas questões que estão botando nas costas do trabalhador, nós hoje vamos debater aqui sobre trabalho e trouxemos uma convidada mais do que especial, minha colega de mestrado, inclusive, em que pude trocar muitas ideias. Renata, por favor. Eu ia botar as palmas na hora da edição. Então, mas merece palmas mesmo assim. Bom, estou por aqui, me chamo Renata, na verdade há 10 anos, faço 10 anos esse ano de integração à Justiça do Trabalho, estou juíza do trabalho há 10 anos, mas tive um resgate privilegiado pela história, porque estou na pós-graduação de História, sou aluna daqui, da Rural, né? E aí estou a caminho, né, dessa formação, mas, de fato, esses incendiários me instigaram e estou eu aqui, sem muitas pretensões de botar... Fogo em tudo. Não, ao contrário, sem muitas pretensões de apagar essa chama, até porque é isso que nos move, né? Mas a gente vem, de repente, e organiza essa fogueira para ela não arriar e seguir adiante, enfim, e aprende, na verdade, muito mais com vocês do que diz algo. Mas a gente vai tá aqui para agregar e conversar um pouco. E acho que é isso, acho que eu estou apresentada e vamos botar o trabalho na mesa, né? Vamos falar sobre trabalho. Beleza, Renata, eu agradeço você ter aceitado o convite. E até um convite especial, né? Porque se tratando do primeiro programa, começar assim, depois de tanto tempo de discussões, de vai e vem, como já foi dito aqui, começar o programa dessa forma, com o pé esquerdo, porque nós somos aqui de esquerda, então não tem nada de começar com o pé direito, velho. Então, inclusive até teve esse dado aí, né? Na verdade, eu esqueci de dizer dessa parte da apresentação, né? Estamos todos mais à esquerda, porque os direitos sociais, eles vêm desse lado mais à esquerda e retornam normalmente para o lado mais à esquerda, né? É um lado até mais afetivo, né? O coração inclina para esse lado. Então, eu vou fazer o seguinte. Por conta da Lauman, eu vou me definir como destra, mas significa dizer outra coisa, que é o meu lado esquerdo do cérebro que funciona. Muito bem, muito bem. Isso aí prova que os níveis de debate aqui vão ser altíssimos, certo? Nesse podcast. E vai ser mais um instrumento. E eu assim, o meu desejo, que eu tava até falando com o Anderson organizado, é de sair numa entrevista da Revista de História da Biblioteca Nacional, né? Esse podcast aqui. Eu espero que algum dia nós consigamos chegar lá. Mas então, vamos lá. O que seria o trabalho? O que é que vocês acham? O que é que vocês têm a respeito de suas ideias? Quem quiser, o microfone está livre. A gente pode começar a discutir isso agora. Se a nossa querida colega Renata quiser também. Eu ouvi, Silvio, estava falando tanto aqui. Vamos conversar um pouco. Pronto, sobre vamos o começar. Trabalho, né? O que seria o trabalho? Né? O que seria o trabalho nas mais diferentes visões, seja no mundo capitalista, no socialismo, no comunismo. Lembrando que aqui, Max, velho, pode falar à vontade, tá ligado? Ninguém tem esse negócio de escola sem partido, tá ligado? Aqui é a liberdade mesmo. Só não pode falar do liberalismo, só não pode falar de Milton Friedman, que aí já é demais. Então, diz aí, Silvio. A ideia base de trabalho, ela vai surgir realmente a partir dessa visão marxista mesmo, de compreender o trabalho como uma forma de transformar. Né? Trabalho vem dessa ideia de transformar o espaço, transformar a natureza. Né? E, ao mesmo tempo, a gente pode compreender essa questão do trabalho, se a gente for fazer uma arqueologia do conceito de trabalho, como o Durval Muniz fala, né, a gente vai ver que trabalho, ele viria da palavra em latim, tripalium, né, que seriam três paus e um instrumento de tortura para o escravo. Né, daí a gente pode imaginar, ver de onde vem o trabalho. Né, e ao longo do tempo a gente vai vendo como esse conceito de trabalho ele vai se transformando. A gente houve momentos, né, Império Brasil, colônia e império também, né, a história do trabalho como uma mácula de sangue. É tão sério você trabalhar, é tão ruim, tão feio você trabalhar, que aquilo é uma mácula de sangue. Se tu tivesse alguém na tua família que tivesse trabalhado com as mãos, você poderia, por exemplo, não ocupar determinados cargos. Você poderia não circular socialmente, não ascender socialmente. Do tão pesado que o trabalho do peso que esse trabalho acarreta. Até entrando nessa mesma linha, e já falando um pouco, porque a gente acaba pesquisando. Eu sou do período do 19, então eu estou ali no Império, mas a gente sempre olha um pouquinho para trás. Né? Na colônia, se não me engano, você chama defeito de mecânico. Então você tem uma expressão, na verdade, acho que até... Tanto o nome e o sangue, que eu acho que é Evaldo Cabral de Melo, como o próprio ser na colônia, que Anderson, cafeína. A gente estava assistindo aula junto, a gente começou, inclusive, a conhecer através dele o ser nobre, né, na colônia. E aí, assim, essa expressão do trabalho associado a algo que é um defeito mecânico, e que hoje a gente usa a ideia de defeito mecânico em uma pessoa para algo de atrofia, de portador de deficiência. E que não pode trabalhar, não teria aptidão para o trabalho. Eu tenho, inclusive, um dos capítulos a gente trata, eu trato, qualifiquei no final do ano passado, e se Deus quiser vou defender, enfim, se Marcos quiser vou defender. Mas, assim, trabalho justamente essa questão, porque você tem uma expressão chamada defeito mecânico nas irmandades, é, para que aquela pessoa não acesse aquele espaço e tudo mais. É o tripalium aí, continua, né, permanece. Na transformação da natureza como algo que deixou de ser, na sociedade dita primitiva, algo coordenado e distribuído de modo mais equânime, para alguém que sobrepõe o seu poder em relação a outro, né? Não, e o quanto a gente naturaliza a questão do ter que trabalhar, né? O quanto isso soa natural, né? A gente imagina, eu tenho que trabalhar, né? Isso a escola é o quê? É formar para isso, né? O caminho da formação dessa criança que no futuro vai se tornar um trabalhador também. Né? Se aí a gente for pensar a história da educação, a gente vai ver isso. Né? São séries, primeira série, segunda série. A ideia é sempre a produção de seres humanos em série, em massa, para trabalhar. Então essa ideia ela é muito carregada. E ao mesmo tempo depois vai surgir aquela perspectiva, né, a partir da questão da ética protestante, né, aquele olhar de que o trabalho dignifica o homem, né, desses novos valores que vão surgir, né, e como esses valores e esses antigos valores ainda estão em choque nos dias de hoje. Hoje em dia, e a gente pode ver a supremacia dessa ética protestante venceu. Você não trabalha, você é vagabundo. Né? Essa ideia da vagabundagem. O que mostra a evolução do discurso, né? Que a gente parte de um discurso de que o trabalho era algo indigno. Digno. Eu não posso trabalhar, não posso exercer nenhuma atividade física, para uma ideia de trabalho, de dignifica o homem, a partir do discurso da igreja, né? Os próprios capitalistas, eles se atrelam a esse pensamento, no caso, né? A ideia protestante, porque eles se valem muito disso, né? A própria ideia de que um bom trabalhador é um trabalhador que não fuma, que não tem vício, que não gasta com isso. O Max Weber falar isso na ética protestante, entendeu? É o ideal perfeito, entendeu? Enquanto que aquele que tem um vício, que bebe, que fuma, não é considerado um bom trabalhador. É um cara que vai trabalhar com ressaca, é um cara que vai trabalhar de mau humor, entendeu? É tudo mais ou menos isso aí que vocês estão falando, que diferencia, entendeu? Até a própria criação das leis anti-vagabundagem na Europa do século XIX, que isso aí ainda vai... Ainda é uma contravenção, a legislação da gente tem a contravenção da vadiagem. É interessante ver como o trabalho ele deixa de ser algo que é condenado, digamos assim, quando você tem os senhores de engenho, aquelas pessoas que tinham condições na colônia aqui, que se alguém visse varrer na casa, diz, olha, é vergonhoso você fazer isso, de varrer a casa, entendeu? Quem tem que trabalhar é o escravo, entendeu? Hoje em dia você ainda tem isso, nas classes mais altas, ou então naquelas pessoas que têm uma condição melhor, a primeira coisa que faz é botar uma mulher pra fazer faxina dentro de casa, porque acha vergonhoso arrumar a própria casa, entendeu? Vi de aquele filme, né? Que Horas Ela Volta, né? Sim, um bom exemplo pra dizer isso. Uhum. E eu queria também colocar a questão também desse trabalho no Brasil, né? Que também, como já foi dito aqui, na colônia e no Império ele manteve-se como uma peste você trabalhar, e na República ela surge agora como a força motriz para o bom da nação. Uhum. Então a parte da República ela surge como realmente, agora nós temos que trabalhar, temos que fazer esse país um grande país, aí vão vir os imigrantes, vão vir depois as reformas trabalhistas, as leis trabalhistas, perdão, entre outros fatores que vão fazer do trabalho agora o fator principal da sociedade, não como ruim, né, título de quem era escravo, mas sim agora como pessoas que precisam. O trabalho dignifica o homem, né? É necessário, assim. Só interferindo um pouquinho aí de Anderson Cafeína, né? E puxando a sardinha também para o período, porque, na verdade, no período de República tem, talvez, uma concretização disso, mas é muito flagrante isso no Império. Se a gente pensar que normas foram escritas, a lei de locação de serviços, o próprio Código Comercial de 1850, que vigorou até um dia desse, o Código Civil de 1916, né? Aí a gente já está em República, mas tudo isso vem de uma condensação legislativa anterior que fez o seguinte: eu começo a transformar. É o discurso moderno, na verdade, isso, né? Nós nunca deixamos de ser modernos, eu começo a transformar essa ideia de o trabalho que não dignifica, porque, na verdade, para que dignificar? Eu era um objeto, eu era um ativo patrimonial, isso, do senhor de engenho. Eu estava ao lado da moenda, ao lado da máquina a vapor quando começou a ser introduzida, então eu era mais um ativo. Na hora em que eu recebo o salário, inclusive, quem está assalariando e quem está regulamentando isso precisa de garantia de que aquele trabalhador não vai poder dizer eu tenho direito ao não trabalho. Então ele vai ser vagabundo, ele vai vadiar, e aí o trabalho vai agregar esse valor, né? Aí você chega aí onde você estava na República. E tem muito disso, né, que você falou na atualidade, porque você vê que o trabalhador hoje é visto como objeto, ou seja, o empregador, né, o empresário diz: eu não posso ter tanto número de trabalhadores, então temos que demitir. Então, na verdade, ele se transforma em um objeto também. Então, é como se fosse uma permanência com nomes modificados, com talvez conceitos criados para maquiar a mesma situação, né? É um objeto, ainda um produto. Isso, né? Aí é uma questão tão preocupante, sabe como é? Assim, eu vejo com a preocupação, porque muitas vezes você está entrando numa empresa, tá ligado? E você não sabe quem é a pessoa que está ali colocando um crachá, tá ligado? Pra você trabalhar ali, você não sabe pra quem tá trabalhando, entendeu? A complexidade, assim, os níveis de complexidade das empresas, do trabalho hoje em dia, entendeu? Hoje em dia é um negócio muito, assim, se a gente for descobrir na essência, se for cascaviar, vai ver que não é um negócio tão bonito, não é um negócio tão apresentável, tá ligado? E Max vai trazer uma contribuição muito importante pra isso que tu tá falando, né? Justamente de como ele pensa a relação do trabalho, né? Porque quando o Cafeína diz que o trabalhador se torna um objeto, na verdade, o que ele tem a oferecer é a força de trabalho, né? O que é objetificado é a força dele de trabalho, né? Ele tem a força de trabalho enquanto o empresário, o dono da indústria, ele tem os meios de produção, né? Ou seja, então você vende sua força de trabalho em troca de uma parcela do lucro, né? Uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar: a gente tem essa força muito grande, essa força de imposição, mas ao mesmo tempo existe um movimento também muito bacana de resistência. A gente imagina, por exemplo, a figura do malandro, eu não estou falando nem de greve, mas a figura do malandro é uma resistência, essa coisa do ter que trabalhar, né? Para ele não, para ele é massa, para ele é bacana não trabalhar. Né? É uma questão assim, clara e de um movimento de resistência ao trabalho. Né? Óbvio que essa figura vai sendo glamourificada ao longo do tempo, vai sendo uma figura comercial também. Né? Que torna o fato de alguém ser taxado de preguiçoso é algo também que interessa ao capital. Porque as discussões que a gente vê, pelo menos eu vou falar do período que eu leio aquelas anais e tudo mais do Senado, enfim. Esse período imperial, as discussões mais acaloradas é dizer quem é brasileiro, ou seja, discutir se o negro pode, se não pode, quem é o brasileiro e o que fazer quando a gente assalariar para que essas pessoas simplesmente não se neguem a trabalhar. Então, tem discussões longuíssimas no próprio Senado, registradas lá, pelo menos a partir desse dia, a gente consegue perceber que uma grande preocupação é essa, tanto assim que a primeira regulamentação que vem para serviços prestados, inclusive o imigrante, que aí Anderson Cafeína falou, mas assim, uma das preocupações, dentre as possibilidades de quebra contratual, uma das coisas que poderia acontecer, o que a gente poderia chamar hoje em dia de justa causa, né, é a quebra extrema a ponto de transformar aquela pessoa em obrigada a dar trabalhos forçados. Então, imagina que alguém teve uma situação de alforria e, diante disso, para ser alforriado, ele era obrigado a assinar um contrato, enfim, ou assinar no sentido figurado, mas ter um pacto com o ex-proprietário dele, enquanto objeto, de que ele trabalharia ali, por exemplo, 6 anos ininterruptos, sob pena de, aí várias penas, ele dormir no serviço, ele faltar com respeito ao patrão, que não era patrão na época, a gente está sendo anacrônico, mas enfim, o fato dele cometer qualquer dessas faltas, a depender do tamanho da falta, ele poderia inclusive ter a pena de trabalho forçado. Veja, com que liberdade é essa que, através de um contrato, aí eu cheguei aqui na história, que ela me resgatou, né? Uhum. Mas assim, por que ela me resgatou? Porque aí eu tô lá todos os dias dizendo que, de fato, a gente não pode precarizar direito, na gestão do trabalho as pessoas chegam para a gente dizer assim, olha, tem que anotar carteira, tem que dar os direitos, mas, na verdade, a gente não está dando nada, foi o trabalhador que conquistou. Porque o Estado regulamenta, mas só regulamentou, se você for olhar na CLT, você tem lá portuário, ferroviário. Por quê? Porque são categorias que o Estado quis estender a mão? Não. Eu tenho notícia de greve de 1858, aí chamava greve, não chamava. Eles estavam chateados porque um dos trabalhadores foi preso por uma situação particular desse trabalhador e eles pararam só o trem. Um momento. É, trem. Essa situação aí se referia a que tipo de, assim, digamos que categoria? Só para dar, para não dizer assim, sim, tá ligado? Para não ser mais específico. Exato. Por exemplo, por que eu estou trazendo essa ideia? Porque quando a gente olha para quem vem, tá lá no mundo direito, ou o pesquisador da história, não, mas o eu digo assim, social, essa greve que você situa isso, aí. Eu vou situar ela no tempo em relação a ferroviários que estavam trabalhando na linha Recife-São Francisco Railway, na primeira sessão. E aí, quem reporta exclusivo é o professor Camilo, Josemi Camilo, que ele tem, inclusive, tese de doutoramento nesse sentido. Esse ano publicou um livro só sobre essa ferrovia. Ele reporta, inclusive, se tratarem de belgas, de acordo com os documentos dele, foram belgas. Antes disso, a gente tem documentações esparsas de outro tipo de ocorrência, mas nesse caso, foi um grupo que parou o trem. Não, a gente não anda enquanto não liberar esse trabalhador. Né? E aí, assim, a gente pensa, não, a gente tem essa ideia do mundo alienígena que influenciou, a gente tem a ideia do Estado que deu o direito. Não, o Estado nunca deu direito a ninguém. Ele escreve no papel o direito e aí ele sai de bonzinho muitas vezes. Por quê? Porque ele está estendendo a mão, mas na verdade ele está muitas vezes até desarticulando o movimento. Porque quando eu legislo a favor do ferroviário e deixei o portuário de fora, eu desarticulei porque podia ser um movimento conjunto. E por aí vai. Quando eu legislo a favor do trabalhador homem, eu não regulo o trabalho da mulher ou do adolescente, mesma coisa. Então, estou desarticulando o movimento, né? E a gente, nas resistências, já é articulando. Muito interessante isso aí. Então, já puxando aqui o assunto, eu acho que já seria interessante a ideia de como já que Renata falou a respeito dessa questão da articulação da greve e tal, já puxar o assunto com relação à construção da representação desses trabalhadores, né? Quando surge a representação desses trabalhadores, os primeiros sindicatos, essas questões que é importante, entendeu? Eu particularmente não sabia dessa ideia, que já no apesar de não ter essas relações de trabalho como a gente tem na Europa do século XIX, já se tem uma ideia de paralisação. Eu posso te dar um ponto e a partir daí a gente pensar nele. Devem existir outros antes desse, mas o ponto dessa ideia do ferroviário é um momento em que a gente pega esse trabalhador e ele, pela primeira vez na legislação, inclusive, é um trabalhador que é assalariado, que é vedado o uso de escravos. Então, pela lei, em tese, o Império está dizendo, olha, não pode escravo nessa obra, tem que ser assalariado, remunerado. Eu, inclusive, dou isenção no serviço de militar para essa pessoa trabalhar. Então, você começa uma construção até no discurso jurídico do assalariado. E aí, por coincidência ou não, são esses grupos que estão aí dando essa a documentação está dando essa notícia das paralisações aqui, pelo menos no estado de Pernambuco. Pronto, mas então vamos lá para essa questão dos sindicatos, né? Porque a gente, os meninos aqui que são mais expert, digamos assim, nesse assunto, Anderson Cafeína teria alguma coisa. Obrigado pelo expert. Muito obrigado. Pô, todo mundo aqui valeu, isso é um nome, obrigado, né? Eu gostei. Anderson causa esse. Anderson, né? Os Andersons agora vão. Sim, comece organizado. Eu acho que é interessante a gente estabelecer esse ponto para que os nossos ouvintes entendam bastante. Ou seja, quando o Renato traz essa ideia de que houve movimentos de que não era denominado de greve, mas houve movimentos que se assemelham em suas características ao que hoje a gente entende como greve, porém não existia o aparelho sindical. Sindical ainda. Ou seja, leva a gente a crer de que não é o sindicato que faz a greve, é a necessidade do trabalhador de reivindicar seus direitos que cria um aparelho organizado para tentar aglomerar uma classe inteira. Então, eu acho que o principal papel do surgimento do sindicato não é o sindicato que nasce para fazer greve, para parar a empresa. O sindicato nasce para auxiliar, para organizar, tentar organizar a classe operária, né? Exato, exato. Uma coisa interessante de se falar é que na formação sindicalismo no Brasil houveram três tendências de sindicatos ser criados. Isso houve um certo problema porque haviam diferentes formas de pensar sobre como deveria ser sindicato. Eu acho que Anderson Organizado conseguiu, vamos dizer assim, definir muito bem o que eu também penso que deve ser o sindicato. Mas assim, nem todo mundo pensava assim. Então, criaram três sindicatos diferentes. O sindicato anarquista, que era um sindicato muito mais voltado para os preceitos anarquistas, lá de Proudhon, se nós formos voltar, Bakhtin, lá, Bakunin, lá no século XIX. um sindicato com uma base muito mais comunista, e aí próximo da Comintern, da Internacional, né, da Terceira Internacional, lá leninista, e um que seria os sindicatos amarelos, que seriam sindicatos de caráter socialista, e depois considerados pelegos, né, por Vargas, né, mas que antes também não eram tão, não eram necessariamente distantes, próximos. É isso mesmo, na verdade a gente estava aqui, você estava aí falando, e aí a gente ia seguir nesse ritmo mesmo da fala de, dos sindicatos. Sim. E aí de toda a estrutura que, enfim, você está falando do lado externo. Lembrei agora há pouco, enquanto isso acontecia ou estava acontecendo, alguns intelectuais estavam sendo presos aqui. Nis da Silveira, Graciliano Ramos, mas enfim, vamos continuar no mundo internacional. Essa influência que veio do socialismo para esse terceiro sindicato amarelo e um sindicato muito mais considerado pelego e, às vezes, não tão próximo da classe trabalhadora. Esse três sindicatos que se criou acabou criando uma disputa de como deveria funcionar ou como deveria vir a massa trabalhadora. Isso lá pelo início do século XX, no Brasil. Embora essa formação, como o próprio Renata já falou, esse pensar de um grupo, de uma classe, já vinha desde o Império. Não considerando aquela forma, não com esse nome. Até me lembrou de Thompson, quando ele fala que a classe está se fazendo e não necessariamente está sendo formada. Ela está se fazendo pela necessidade, por ela primeiro, ela precede tudo. Eu achei interessantíssima essa colocação de organizado. Uma das ideias que eu acho que é interessante trazer aqui é que a gente pensa às vezes em uniformidade quando a gente fala de sindicato. Exatamente. Né? Na realidade, existiam perspectivas bem plurais dentro de um mesmo sindicato. Por exemplo, a gente imaginar que o comunismo, todo mundo tende a associar a ideia, o ideário comunismo, como algo sendo comum a todos os sindicatos e não perceber que o anarquismo, no começo, ele é algo muito mais dominante. Exatamente. No sindicalismo brasileiro. Exatamente. Inclusive, o racha entre os anarquistas e comunistas é o que vai favorecer a perseguição desses sindicatos. Exatamente. E a gente só precisar aquilo que Renata já falou, que foi justamente da forma de desarticular o movimento, foi o que aconteceu. Durante muito tempo que alguns governantes, se você pegar lá o presidente 22, que agora Arthur Bernardes, ele vai negociar com a categoria justamente para articular todas as demais. Então, historicamente, também algo que existe, né? Se a gente citar historicamente Mark Bloch, vai dizer que o passado é tão presente, né? A pauta comum, na verdade, ela se perde com esse tipo de articulação que é legitimada pelo Estado, porque ela é parcialmente legitimada. Então, quem fica de fora, né, dessa estrutura, digamos assim, que recebeu, aspas, o braço estendido do Estado, acaba ficando mais fraco, porque ficou lá sozinho ou com poucos. Né? Então, você quebra um pouco essa estrutura. Na verdade, essa ideia de sindicato, inclusive, você falou da ideia de unicidade, ou, enfim, a gente até tem um discurso que está sendo transformado, acho até que é super atual. Se a gente chegar mais adiante no programa de vocês hoje, a gente conversar sobre reformas trabalhistas, por exemplo, está na pauta uma discussão sobre unicidade ou liberdade sindical, que vem, por exemplo, da Convenção 87 da OIT, que a gente nunca ratificou, que ela diz que deve haver liberdade sindical. Né? Mas o que é a liberdade sindical, o que é a unicidade, o que é não haver o imposto único? Como é que a gente vai aplicar na realidade brasileira? Né? A gente é perito em importar modelos externos e não adequar à nossa realidade. Pega os institutos e traz do jeito que eles são e coloca aqui. E aí, a quem interessa? Né? Ao invés de a gente ter sindicatos que respondam realmente por grupos que se identifiquem como categoria, a gente deixa livre para existirem os sindicatos. Que bom. A palavra liberdade, ela soa muito bem. Muito bem. O tempo moderno trabalhou muito bem isso nas nossas mentes. Nós somos todos dominados por essa ideia. Né? Mas, eu pergunto, o que a gente vai fazer, por exemplo, quando a gente tiver a terceirização? Hoje é dia 3. Faz 2, 3 dias para a gente estar vivendo essa dimensão que foi legalizado, enfim, tá posta aí a lei da terceirização. Aí eu pergunto, e aí? Sindicato dos trabalhadores terceirizados. Metalúrgico, digitador, serviços gerais, pedreiro. Então, onde está a identidade de categoria desse grupo no fato de serem terceirizados? Assim? Como você constrói, né, essa ideia? Então, na verdade, esse é um ponto para a gente pensar sobre articulação e desarticulação. Ao mesmo tempo que eu tenho um discurso atual que fala da articulação de um grupo e diz, não, eu quero que o trabalhador seja livre para se associar. Por outro lado, a liberdade que eu estou dando é que ele, terceirizado, trabalhador da Constituição Civil, com suas peculiaridades da Constituição Civil, esteja no mesmo sindicato que representa o assessorista do elevador, que tem suas particularidades e precisa ser trabalhado enquanto categoria. E isso me lembra, um tempinho atrás aqui, justamente tu estava falando, Renata, de como, quando você legitima uma classe, você acaba desarticulando outra. E a gente não sei se é, se é interessante pensar que tipo de discurso, que tipo de ideia é essa aposta hoje, quando a gente está falando de um projeto de terceirização que está passando, onde a gente pensa que uma classe enorme de trabalhadores vai... Já passou, viu? É, já passou. Infelizmente, a gente tem que se viver com isso, essa... a gente vai ter que levar. Na verdade, assim, é vida. Então, já passou, como né? É vida, as pessoas vão colocar suas questões na justiça. Não deixem de colocar, tá? Estamos lá para ouvir as questões. E como a vida é viva, então, é, eu posso escrever muitas, muitas leis, mas a construção do dia a dia da vida dessas pessoas nas leis, está nos processos. Você mesmo pode me dizer, organizado, você vai pesquisar os documentos do TRT, não é isso? Está lá no Memorial da Justiça, pesquisando os documentos da década de 60, trabalho infantil, enfim. Você vai notar que a cada processo você descobre vida, né? Você tem uma estrutura do Estado funcionando, mas tem a história de uma pessoa, de um grupo naquele processo, né? E que se realizou daquele jeito. Se não, acaba o sentido de eu existir. Para que ter juiz, se você já tem a lei dizendo tudo, né? Enfim. Eu acho muito bacana trazer essa questão, né? Porque a gente está tratando de vida, a gente está tratando de seres humanos. E entender também o quanto a justiça não é acessível para uma camada muito grande da sociedade. E saber que os documentos que existem lá, eles só existiram por uma determinada pessoa que conseguiram ter acesso. Mas a gente não pode dizer que existe um acesso amplo à justiça no Brasil, né? É difícil. A gente a falar própria, nisso, né? A própria, digamos assim, o caminho que se inicia de você colocar uma empresa na justiça até se chegar ao ganho de causa, ou seja, até o final, é um caminho árduo. Eu digo isso porque eu tenho um processo que não é nem com relação ao trabalho. E a primeira audiência que teve, porque teve um erro lá do que a empresa foi sacana, trocou o endereço, informa 5 endereços para você saber. É sério, pô. Para saber qual daqueles 5 endereços. E a primeira vez que eu fui lá para resolver um negócio safado, digamos assim, teve que ser remarcado. É o que? Consumo, né? Relação de consumidor. É, consumidor. Consumidor. E quando você parte para o confronto com o capital, porque quando você entra lá na Justiça do Trabalho, você está entrando para o confronto com o capital, você está entrando com o confronto com o patrão. O consumidor, patrão, em certa medida, entendeu? Também, né? Mas numa dimensão diferente. Mas né? Numa dimensão, aí você envolve as relações de trabalho, entendeu? Então, é um caminho árduo. As pessoas já... Como é o nome? Olha, um dado significativo, por exemplo, é o de que poucos são os números de pessoas que reclamam trabalhando. As pessoas, o contrato acabou, elas são, aspas, ou desempregadas, até podem ter conseguido um novo posto de trabalho. Mas, assim, a ideia de justiça do trabalho não é uma ideia no sentido de reconciliação daquela relação. A gente pacifica o conflito do capital com o trabalho porque a gente diz que acabou e diz quanto custa. Quando a gente quantifica, a gente facilita a vida do capital. Tá? Eu tenho situações, por exemplo, de, a partir de um dado momento, a gente tem alteração de lei para as comissões de conciliação prévia. Que, em tese, você tem que se apresentar antes lá e tentar resolver aquela situação, aí não conseguindo, vai à justiça, ou então chega à justiça e diz, olha, eu não fui, porque eu também não queria, e aí o Poder Judiciário é inafastável naquela questão do conflito. Mas, por exemplo, se a gente tivesse aplicando na prática o que é dito na lei ou na teoria da CCP, que é a Comissão de Conciliação Prévia, ela poderia existir, eu me lembro de uma professora que dizia isso, Lúcia Teixeira, ela poderia existir para as relações de trabalho permanecerem, não para elas acabarem. Por exemplo, a gente tem uma situação de uma empresa de médio ou de pequeno porte, às vezes não é uma empresa, às vezes é um próprio condomínio, e acaba que eu tenho um quadro de funcionário pequeno, e eu preciso que aquela pessoa tire férias, mas eu não consigo dar férias, ou por vários motivos, enfim. O que acontece? Chega lá, senta na conciliação, não, ó, vamos deixar isso para lá, nem eu fico chateado porque eu não tive todas as minhas férias, nem você fica chateado porque não me deu, e a gente fica sem resolver nunca, até que um dia acaba por outros motivos, e eu vou e negocio na CCP, ele dou as férias, ele pago e ajusto, enfim. Então, note que a gente está num ponto em que a gente existe, e aí quem fala em acabar a justiça do trabalho precisaria entender isso, eu acho até que entende, porque a gente está num mundo em que nós estamos servindo como contenção. Fechar a justiça significa dizer que não tem a quem pedir. Né? Então, se a gente não tem justiça do trabalho, que já não é de todo modo acessível, e somos, inclusive, estatisticamente falando, a mais acessível, temos o benefício da justiça gratuita, né, que é deferido, você não antecipa as custas e tudo mais. Então, assim, historicamente, tem um motivo. Né? E aí, quando você é acessado e você pensa assim, não, essa estrutura atual está querendo, inclusive, acabar a justiça do trabalho, é bom que eles percebam também que acabar a justiça do trabalho é não ter a quem recorrer. Né? As instâncias vão se tornar, na verdade, incendiárias. Eu estava aqui ouvindo Renato falando sobre isso tão bem, e algumas reflexões vieram aqui na minha mente, e eu acho que não só pra gente, pra nossa construção aqui dessa discussão que tá maravilhosa, quanto pra um entendimento dos nossos ouvintes, é o seguinte: antes de falar da própria justiça do trabalho, e como a gente tava falando também do início do sindicalismo, é a gente tentar discutir um pouco sobre que importância o sindicato vai trazer na luta trabalhadora. Por que eu digo isso? Porque Renata mesmo falou que, ou seja, antes de se pensar em greve, em sindicalismo, haviam movimentos de trabalhadores que se assemelham muito ao que hoje a gente entende como greve, como você falou dos ferroviários. Com certeza. Da estação. Então, se já existiam esses movimentos, então o que é que os trabalhadores ganharam com o sindicalismo? Tá entendendo? É exatamente esse processo que eu acho que a gente vai construindo aqui na proposta que vocês brilhantemente me brindaram com essa oportunidade de estar por aqui, incendiando, digamos assim. A gente começa falando sobre o que é trabalho, o que é o não trabalho, que tipo de trabalho o mundo contemporâneo está esperando, que eu acho que é moderno ainda, modernismo ainda, enfim. Quando você começa a trazer isso para uma estrutura estatal, você começa a dar nomes e estruturar o sindicato, né, dentro da estrutura de Estado, aí tem a questão que o próprio Arthur falou, é pelego, não é pelego, enfim. Então você começa a ter as disputas próprias do capital e do trabalho, que vão para dentro do mundo do Estado, que é uma instituição jurídica. Em princípio, as instituições assim são também a serviço do capital, né? E aí a gente vai construindo nesse caminho. A força do sindicato está muito pela força da representação. Você articula e desarticula, você articula e desarticula. Então, o momento agora é de tentativa de desarticulação, isso é claro. Quando a gente fala desse exemplo, por exemplo, de um sindicato terceirizado. Já existem, mas eu fico pensando, né, nesse sindicato, né? A partir de amanhã eu posso ser uma metalúrgica, demitir todo mundo e contratar por terceirizado, e aí? E aí, vai ser o piso da categoria do metalúrgico? O terceirizado tem piso? Como você trabalha a ideia de autonomia, de vontade? Porque a gente diz assim, por que o Estado existe para falar de relações trabalhistas? No caso brasileiro, né? Porque a gente tem, em tese, uma relação não igual, ela é anti-isonômica, então eu já começo dizendo que o trabalhador tem razão até que prove o contrário, porque a lógica é que ele é o mais fraco, a gente chama de hipossuficiente. O Estado diz isso antecipadamente, né? Aí eu pergunto, sim, tá certo. Então, eu digo que quando tem o sindicato, é onde vem a sua fala, né, Anderson Organizado, quando vem o sindicato dando essa estrutura, o Estado diz assim, tá bom, na hora que o sindicato chega, então eu fico calado. Porque quando o sindicato chega, eu presumo que essa diferença desestruturada, essa desestrutura que gera a hipossuficiência, ela não há mais. Então, quando o sindicato protagoniza, ele está falando em nome da categoria, de igual para igual com o sindicato do patrão ou com a própria empresa, quando é acordo coletivo. Aí o Estado faz o quê? Não, pode negociar, que é a ideia do que estão vendendo para a gente agora, da negociação coletiva acima da legislação. Por quê? Porque eu estou aplicando ao extremo o princípio de que quando há uma negociação coletiva, essa tal autonomia da vontade do trabalhador se prevalece através da sua categoria. Aí eu lhe pergunto, você vai ser representado por um sindicato de terceirizado? Como é isso? Que tentativa de categoria ele vai ter para dizer o piso salarial do metalúrgico e, ao mesmo tempo, do pedreiro e do assessorista? Quer dizer, é muito complicado. Então, a gente está situando historicamente o sindicato, enfim, a gente pode continuar nisso, e a gente pode dizer também isso, que a gente vive momentos de aproximação e de distanciamento, articulação e rearticulação. Ofereço fogo para o incêndio daqueles que nos contraria. Bom, Renata, eu queria saber de ti o que é que tu acha dessa questão da insegurança jurídica, porque quando foi dito, pelo menos recentemente, que a CLT causava insegurança jurídica para os patrões, mas para mim essa nova regras trabalhistas, elas na verdade causam agora insegurança jurídica para os empregados. Porque, falando de sindicato, o que é que você acha disso? Você concorda ou não? Então, como é que olha, como é que funciona também, que é algo que acho importante, sim, pra caramba. Na verdade, assim, eu vou remeter aquele primeiro momento que a gente se apresentava e eu dizia assim, a história está me resgatando. E é verdade, viu, Anderson Cafeína? Porque, na verdade, assim, quando a gente fala de insegurança jurídica, tem realmente um grupo empresarial que está dizendo assim, não, estamos com muita insegurança, eu não tenho mais segurança de como vão ser ou não as decisões, eu não posso terceirizar porque eu não tenho uma lei que me dá segurança. E, enfim, o meu lucro vai ter... Eu não vou poder colaborar com o crescimento do país, né? Uma ponte para o futuro está sendo construída, essa é a proposta. E aí, o que acontece? Eu fico me lembrando, e aí eu vou para o mundo da história de novo, lá para o século XIX, que gerou extrema, não foi pouca não, muita insegurança jurídica. Após 400 anos de escravidão, a gente dizer pela lei, né, que não haveria mais a escravidão foi abolida, e eu fico pensando, é parecido com o bloqueio de poupança do pessoal da época da ministra Zélia, é parecido com a situação de Cuba quando a Revolução veio e disse assim, não, você tem uma casa com 4 quartos, você fica num quarto e a gente vai dar para quem não tem onde morar os outros 3 ou 4 quartos. É parecido, por quê? Porque eu estou mexendo com o patrimônio de alguém, porque o escravo ele era um ativo no patrimônio do senhor de engenho, por exemplo, no caso da produção de açúcar. Então imagina que insegurança, Cafeína, imagina... como esses empresários, como esses os lavouros, né? eles eram da lavoura, como esses agricultores que eles chamavam assim, enfim, esses latifundiários ficaram numa situação de insegurança jurídica. Tanto assim que ela é esse processo da escravidão para o trabalho livre, né? Você extrema os dois e torna o trabalho uma coisa boa porque ele é chamado de livre. É um processo de 400 anos, gente. Nós estamos falando da América... 400 anos de exploração, né? Isso. Na América inteira. Na América, se você pensar, né? Não, eu acho que nós e Cuba... Assim, a história... São um ou dois... Nós somos... Estamos dois líderes, né? De tempo. Nós somos, além de ser um dos... Aqui, o Rio de Janeiro, a Bahia e o Recife. Além de ser um dos lugares que teve mais desembarque de escravos... E esses maiores desembarques, por incrível que pareça, foram no século XIX. E assim, além disso, abasteciam o mercado da América Inclusive, Latina. Inclusive com muito contrabando, né? Com a muito sabe contrabando que, também. Por mais que houvessem as leis no Império 31, a lei para inglês ver, mas até 50... Forças da escravidão, cara, né? Fica aqui a dica, Forças da Escravidão de Chalub, Sidney Chalub. Isso. Porque ele trabalha muito bem essa ideia das dinâmicas, para que tanto das dinâmicas políticas, para regulamentar e fazer essa transição do modo menos, mais seguro juridicamente falando, como também as estratégias de cada um daqueles que eram contrabandeados, né? E sem contar, só para finalizar minha fala, sem contar que o Brasil ele foi um dos últimos países da América, se quiçá do mundo, a abolir a escravidão, pô. Sobre essa questão de contrabando, eu recomendo que a galera dê uma olhada em desembarque em Serinhaém, porque aí a gente vai ver que foi um desembarque ilegal e a gente vai ver como as instituições do Estado funcionaram ou deixaram de funcionar de propósito para que se fizesse vista grossa a esse desembarque ilegal de escravos. Até porque eles estavam sendo favorecidos com isso, né? Então... É outro livro também que eu acho que bom que trabalha isso também, embora o desembarque Serena seja mais indicado mesmo, é o livro de Marcos Carvalho, Liberdade, porque ele tem uma parte lá que ele vai trabalhar justamente, inclusive mostrando o censo da entrada de escravos, como houve uma demora para poder, se realmente esse embargo acontecesse. Levou, acho que, 20 anos, desde a primeira lei até efetivar a diminuição de entrada de escravos. É a velha permanência do Brasil, né? A lei, mas a garantia da lei... É outra, né? É uma história completamente diferente. É porque, na verdade, a lei ela já surge daquilo que a gente estava falando, né? Ela é passada por um discurso de benesse do Estado, mas, na verdade, ela surge para tentar sanear um conflito ali. Então, o modo até de como vai se aplicar, por isso que eu falei de Chalub, ele trabalha muito essas sessões secretas, né? No que é não dito, ele trabalha lá na lei de Eusébio de Queiroz, se não me engano, e ele vai falando sobre isso. Então, sobre a insegurança jurídica do patronado de hoje em dia, eu gostaria de dizer o seguinte, que eu penso, né, que deviam estar muito tranquilos, porque, por exemplo, desde o Império até hoje, quem pode aplicar justa causa é só o patrão. O trabalhador nunca pôde e até hoje não pôde. Para o trabalhador colocar o seu patrão em justa causa, ele tem que pedir, se for no caso na vara onde eu trabalho, o processo cai lá, tem que pedir lá, não a mim, mas ao Estado, eu vou estar lá para dizer, não, realmente, o seu caso... O seu patrão está em justa causa. Você vai ter a rescisão indireta. Quer dizer, a legislação até hoje não autoriza o trabalhador dizer assim, estou indo embora porque o senhor acabou de violar esse meu direito. Não, ele não autoriza. Ele pode até fazer isso, mas para ele ter garantidas as contas rescisórias dele, ele precisa ajuizar um processo e pedir a rescisão indireta. O patrão não. Ele diz assim, vai embora, procure seus direitos se você achar que tem na justiça, porque você está sendo posto para fora por justa causa. E pode o trabalhador nunca ir à justiça e resolveu. O patrão aplicou em definitiva a justa causa, até hoje. Eu acho extremamente interessante isso aí. E fazendo uma ligação com o que a gente estava falando um pouco antes e com o que está falando agora, eu antes de me dedicar inteiramente à minha vida acadêmica de história, eu trabalhei isso empresa. É um brodel. Isso é o Anderson organizado, né? Esse é o Anderson organizado. Não é à toa que ele recebe esse nome. É, exatamente. Antes de entrar de vez nessa vida acadêmica, eu trabalhei por uns quase 2 anos numa empresa, que trabalhava na sua maioria com metalúrgico. Era na sua maioria metalúrgico, mas tinha era misto, não era só emprego de metalurgia. E eu entrei como Jovem Aprendiz, que é um programa do governo que incentiva que jovens entrem nas empresas, e empresas pagam um curso para o jovem fica lá. Entrei como Jovem Aprendiz, fui contratado, fui promovido e fiquei lá até eu decidi pedir demissão e me inteirar na vida acadêmica. E sobre a importância do sindicato, eu queria falar por experiência própria, que eu vivia muito isso, porque eu tinha muito, apesar de eu ser de uma área administrativa, eu tinha muito contato com o que eles chamam lá de chão de fábrica, que seriam os trabalhadores, que no caso lá da empresa seriam soldadores, pintores e... Baixo clero? Seria um baixo clero? A planta produtiva, né? É, o chão da fábrica é a planta produtiva. E quando os trabalhadores estavam insatisfeitos com algo da empresa, e eu presenciei isso muito durante o meu tempo lá, não havia qualquer linha de diálogo com os supervisores ou chefes. A primeira pessoa no qual eles buscavam refúgio, podemos assim dizer, era o sindicalizado. Por quê? E muito tempo eu refleti sobre isso. Por que o sindicalizado? Será que era porque só? Porque ele é do sindicato? E eu comecei a me questionar, será que não é porque ele é o único que tem a garantia do emprego? Isso, a estabilidade, né? Ele tem uma estabilidade durante o mandato. Ele tem uma estabilidade em seguida, por um mesmo período, né? Por exemplo, na reforma trabalhista, que mais adiante a gente pode começar a falar dessa reforma aqui, enfim, está na pauta. Uma das propostas é a gente discutir sobre recondução, quantidades de recondução, tempo, e uma coisa que é interessante, a obrigatoriedade de X dias antes publicar o edital, etc, etc. Aí eu pergunto, do ponto de vista da estratégia política enquanto ciência, enfim, não politicagem, quão é interessante ou não a gente ter X dias de antecedência, já dizendo quem é o candidato do trabalhador, publicado o edital, se essa pessoa vai ter ou não ter algum tipo de pressão, se essa pessoa que ainda nem é estável, né? Então, assim, é muito interessante você trazer essa questão. Planta produtiva, chão de fábrica, tem processos produtivos que, não sou eu que estou dizendo, tá? São estudos da própria saúde pública, né? Dados oficiais. Tem processo produtivo que é doente por si só, né? A gente tem, eu posso dizer aqui rapidamente, duas situações brasileiras. Amianto e produção de carne, frigorífico. Então, assim, plantas produtivas de corte, vamos supor, em ave, eu tenho corte para lá de 16 movimentos por minuto na hora que eu estou desossando uma ave, né? Então, é um processo produtivo que adoece, ele é doente, não é porque o patrão quer explorar o trabalhador, porque ele é mau, porque ele é perverso, não, porque é um processo que, enquanto ele existir, a pessoa vai adoecer. É ponto pacífico. Então, nesses números que a gente tem número de acidente elevado, a gente tem número de depressão elevada, as pessoas não conseguem se desconectar, né? E aí, tempos modernos, estamos lá com o Chaplin apertando os parafusos. Eu queria fazer uma provocação aqui, aproveitar essa discussão com relação até a própria... essas doenças do trabalho, né? E as nossas pesquisas, seja ela de graduação, seja de pós-graduação, elas não deixam de ser um trabalho, entendeu? Elas são uma construção que envolve uma certa uma dedicação e tal. Mas até nessa própria... que eu me lembro uma vez que eu fui para um congresso em Minas Gerais, que uma moça assim, envolvia várias pós-graduações de medicina a ciências sociais, digamos assim. E a moça, ela fazia doutorado em medicina, e a pesquisa dela era justamente as doenças que haviam na pós-graduação, que muita gente não leva em conta. Por exemplo, o nível de alcoolismo, depressão e tabagismo, pô, na pós-graduação, tá ligado? É altíssimo. Pô. Você acabou de definir, Silvio, aqui. Eu também pensei algo do tipo aqui. Eu não tinha essa intenção. Mas você veja... Tá se defendendo, viu? Deixa eu botar aqui pra se defender. Só me enquadra no tabagismo, viu? Mas isso aí... Mas eu conheço pessoas realmente que se enquadram nos trechos pontos que você citou agora. Assim, porque a gente só tem uma ideia de que isso aí, as doenças do trabalho é um alerta, uma lesão pelo esforço repetitivo. Porque a gente volta pro começo, né? O que é o trabalho, né? E que importância naquela estrutura de sociedade você dá quando você chama a pesquisa de algo que a pessoa está disponível, né? Você está lá, você é bolsista e está em casa, e aí sua mãe... É ou... pensa que ah, não, vale tocar, você não está fazendo nada, você está estudando. As né? pessoas de fora acham que é uma maravilha, ah, tá ganhando 1.500 contos para não fazer nada. Para não fazer nada, é verdade. Na verdade é o inverso, né? Quanto mais a gente investisse nisso, e agora a gente está tendo, enfim, foge da pauta, mas a gente está tendo toda uma estrutura também mudando, né? O Ciência Sem Fronteiras, a notícia acabou. É o retrocesso, é o retrocesso. É o intervalo democrático, como disse uma amiga minha ontem, e nós vivemos, né? Intervalo democrático. Seja aqueles intervalos de colégio, curtos, né? Essa questão do acidente é muito bem colocada. Intervalo de programa democrático, né? A doença ocupacional é equiparada ao acidente, e o acidente em si, né? Em processos produtivos adoecidos, você tem, inclusive, os nexos ocupacionais pela própria produção em si, o médico, enfim, quem vai avaliar já presume aquele acidente pela legislação. Mas eu assisti uma defesa de doutorado, acho que era Beatriz, se eu não me engano. Eu vou ficar devendo para vocês essa referência. E aí, me ocorreu uma coisa que, quando eu peguei essa olhei para trás, né? A história me resgatou. Estou lá com os meus ferroviários lá, me ocorreu uma coisa que, quando eu peguei essa... Eles, assim, essa chegando até hoje em dia... Olhei para trás, né? A história me resgatou. Estou lá com os meus ferroviários lá, salariados, porque no conceito moderno tem o salário. E eu vou andando com eles. Eles fazem as suas paradas, chegando até hoje em dia, articulação para no futuro o que é o trabalho, né? Eles estavam ali, assalariados, o Estado não fez isso. Eles próprios foram demandando. Eles fazem as suas paradas, então tem por quê? Porque era um processo produtivo doente. Eles tinham acidentes que perdiam representações, enquanto o Estado não fez famílias, eram eles próprios foram demandando. Um acidente de uma pista, a virada de um trem, doente. Um negócio complicadíssimo, no sentido. Eles ficavam inválidos, eles sustentavam famílias, eram daquele família, trabalhador, né? E complicado para um acidente de um maquinista, porque o trem ele diminui as distâncias. Um negócio complicadíssimo. O trem ele faz o quê? Ele faz o açúcar chegar mais rápido ao ponto. O acidente daquele na hora que eu mudo esse conceito capital, de tempo, e aí você o trem ele diminui as distâncias. Do tempo, o trem ele faz o quê? Ele faz o açúcar chegar mais rápido ao ponto. Então, na verdade, na hora que eu mudo esse conceito de tempo, e aí você vai para a estrutura de recuperação desse processo produtivo também interessa ao capital. Então, na verdade, restaurar a saúde. Quando dessas você pessoas. Tem essa situação. A ideia do trem pagador. A estrutura o que é o trem pagador? Porque as pessoas não podiam sair do seu posto de trabalho, né? Passava o trem pagando querendo o salário. Restaurar a saúde então, dessas pagador, pessoas. Na verdade, a ideia do trem pagador. Caramba, até essa. Essa é poxa, essa também não sabia, não. É trem pagador. A ideia de que se tem trem pagador, trem. Caramba, até essa. Poxa, essa também não sabia, não. Mas trem pagador. A ideia de que se tem trem pagador, trem que a gente vai carregar carro. Mas ele pagava o salário. Continuando com os ferroviários, aí, veja nós só, temos aí, a primeira que a gente vai pensar nisso, reforma de previdência, estamos na pauta também. E aí, quem sabe vocês na história em chamas vão continuando chegar com também os ferroviários. Vamos incendiar essa temática também, porque merece. Isso aí, então, o que aconteceu? Por conta dessas coisas, e aí, quem sabe vocês na história em chamas vão chegar também na pauta. Vamos incendiar essa temática também, porque merece. Isso aí, se você para o chão da fábrica, na hora que você para o chão da fábrica, porque como disse aqui, para o processo produtivo, o nosso anda se organizar, gera lucro. Se você na verdade para de deixar o chão da fábrica, na hora que você para o chão da fábrica, e aí quando para o processo produtivo e há o acidente, porque eu também gera lucro, para de trabalhar, na verdade para de haver. Então eu preciso restaurar esse trabalhador. O que aconteceu? Aquela parada, a primeira previdência que existiu, a primeira caixa de pensão que a gente chamava assim que existiu. Foi de ferroviário. Eu preciso restaurar então, esse trabalhador. Você tem o que aconteceu? Chave, salvo engano. A primeira essa, previdência isso vai inspirar existiu, a previdência caixa de pensão que a gente chamava assim demais, existiu, tá certo? Mas foi de ferroviário. As pensões eram privadas. Então, você tem Eloy Chaves, salvo engano. Essa, isso vai inspirar a previdência para os demais, tá certo? Mas, pelo momento, as pensões eram privadas. Não se preocupe, porque no final, assim, só para os nossos ouvintes, interessantíssimo. Eu acho até que lá no post do programa vai ter, assim, referências das pessoas. Perfeito, então, vou dever para poder não usurpar aqui a referência. Mas ela me fez pensar isso quando eu assisti a defesa. Referências. Porque aí o corpo, perfeito, então ele foi. Ela está devendo, mas é só olhar embaixo que vai ter o link. Perfeito. Na verdade, é o seguinte, que eu tava porque aí o corpo. Gente chegar nessa ideia do ela tá devendo, mas é só olhar embaixo que vai ter o link. Perfeito. Tá foi na verdade, é o seguinte, que eu tava querendo. O capital explorou nessa ideia do corpo a ponto de ele adoecer, às vezes em processos que a gente sabe previamente que são doentes, como foi o caso expropriado pelo capital. Enfim, o capital explorou o corpo a ponto de ele adoecer. E aí você faz o quê? Que a gente sabe previamente que são doentes, como é o caso. Estado restaura esse corpo. Enfim, ele vai para assistência aviário, ou para previdência. E aí você faz o quê? Né? O que o capital faz com está encostado corpo? No benefício? Estado restaura o Estado esse vai assumir esse ônus. Ele vai de restaurar esse corpo. E o corpo assumindo o compromisso, né? De ser devolvido está encostado no benefício? Capital, o que é que eu quero dizer? O Estado vai assumir esse ônus de restaurar esse corpo. Se você, e antes for, de você ser declarado inválido, se você tiver condições, você tem que passar por tal. O que eu quero dizer com isso? Que a lei diz que devolvido ao trabalho. Se você se negar isso, você deixa de receber o benefício. De você ser declarado inválido, então, se você tiver condições, você tem que passar por um processo de reabilitação. Teve uma situação de acidente, ser devolvido ao foi entregue ao Estado para que o Estado restaurasse o corpo. Você deixa de receber. E ao restaurar aquele corpo, o Estado devolve obrigatoriamente o corpo para continuar sendo explorado pelo capital. Foi entregue ao Estado para que o Estado restaurasse o corpo. E ao restaurar aquele corpo, enfim, o Estado o que eu acho interessante é que são essas permanências, né? Não é amor, não é cuidado, né? É o capital pensando nele mesmo e como se procriar, né? É aquela coisa, o senhor não vai avariar demais seu escravo a ponto de perdê-lo, né? Porque ele tem valor de troca, ele tem valor de uso, né? Então, essas permanências aí que a gente percebe do capital. E é muito legal isso que a Renata está falando, porque enquanto ela estava falando, eu estava me lembrando da história da minha mãe, que minha mãe trabalhou numa empresa Parece até nome de um filme, velho. Que fabricava chicote de carro, ou seja, ela trabalhava juntando fios e ligando fios, ou seja, era um trabalho extremamente repetitivo. Ela pegava um fio de um lado, pegava um fio do outro lado, juntava para uma máquina fazer a junção desses fios. E ela trabalhou nessa empresa durante a vida toda, ela só teve um emprego que foi nessa empresa, a vida toda. E hoje ela é aposentada, hoje, por tempo de trabalho. Mas ela deveria ter sido aposentada por invalidez, porque minha mãe acabou tendo tendinite nos dois ombros, passou mais de 10 anos afastada pelo INSS. Isso em meio a processos de tentar colocar ela em outras funções, de ir para a justiça, teve que pagar advogado, teve todo um processo para conseguir. E ela só conseguiu se aposentar, não por invalidez, mas por tempo de serviço, ou seja... Chegou o tempo dela se aposentar pela idade e ela se aposentou, mas não conseguiu se aposentar pela invalidez. E assim, um tio também passou por algo do tipo, só que ele acabou se aposentando. Mas só essa palavra falar assim, se aposentar por invalidez, a pessoa não vale mais pra nada. Ou seja, é um descarte, né? Só essa palavra daí, já quando começasse a falar, pô, é um descarte. E ultimamente não tá mais nem descartado assim não, porque lá na lei tá dizendo que a cada 5 anos, em princípio, você pode passar por uma reavaliação. Isso. Ou seja, é uma situação temporária. Agora a gente vai trabalhar, pelo menos assim, 80 anos você pode pensar em se aposentar, né? É melhor nem pensar, né? É melhor viver sem isso. Mudando um pouquinho de assunto, Renata, eu queria... Raimundo Faoro, ela fala, tu tava falando muito de legislação, achei uma coisa interessante, ele fala sobre... Ele divide a Constituição em duas partes. Segundo. É porque é interessante uma coisa que ele fala, assim, que é o seguinte. Que ele fala o seguinte, né? Calma, gente. Que ele fala assim, ele divide a Constituição e a legislação, embora ele fale muito de Constituição, em uma Constituição social e uma Constituição jurídica. Diferencia um do outro, que o jurídico seria a questão do Estado como lutador do poder, e o social seria, na verdade, que a nossa Constituição não deveria ser aquilo que se acha, mas sim aquilo que é a sociedade, ou pelo menos uma forma mais próxima dele. Ele até chega a falar de uma Assembleia Constituinte como o melhor lugar para se escolher as leis, e as PEC seriam justamente os piores lugares, porque você estaria distorcendo aquela Constituição que foi debatida, discutida, trabalhada em cima de uma realidade, e aqui vou colocar entre aspas, mas mais próximo daquilo. Aí eu queria que tu falasse assim, o que é que tu acha que vai acontecer com essa reforma trabalhista em relação a essa realidade? Porque, como você já falou aqui várias vezes, do império para agora, a realidade que existe não é aquela que está na lei. Como é que você acha que vai ficar agora, daqui para frente, com essa nova... Eu não sei bem assim como te falar... de modo tão exato. Mas, assim, eu volto a falar de algo que eu tenho falado. Outro dia eu participei de uma conversa. Estava até tendo um julgamento, se não me engano, era a pauta do Supremo. Aí tem um professor lá da USP, que é Souto Maior, também uma boa referência na área trabalhista. E a gente estava participando, na verdade, do ao vivo. Eu estava aqui de Pernambuco, ele estava lá na USP, e a gente falando, e tinha outras pessoas também, Rodrigo Carelli, que é do Rio, e aí por aí vai. E aí eu disse assim, quando alguém me perguntou sobre... A gente falava ainda de terceirização, ainda não estava lei aprovada nem nada. E eu dizia, veja, é vida. Então, a vida, ela acontece. As instituições estão postas, os espaços a serem ocupados, no sentido, inclusive, institucional, estão postos. De modo que, quando a gente fala em Constituição jurídica, Constituição social, na verdade, a gente fala justamente disso. A gente fala de vida, que está movendo construções jurídicas, seja para reconhecer o espaço que o lado social conseguiu garantir, seja para desarticular, né? E aí, falando sobre isso, a gente, o que é que eu estimo? Assim, eu tenho dificuldade de esse tipo de conceito fazer a gente acreditar, por exemplo, que o momento é para uma Assembleia Constituinte. Porque, na verdade, a gente... Né, eu acho até que não é isso, cara. Não, não é o caso. Justamente eu citei porque ele vai falando é perfeita, e vai descrevendo. É perfeita a construção dele para aquele momento ali. Isso. Nós estamos num momento de uma estrutura de ditadura e de resistência de 64 ou até a Constituição de 88, quando a gente... Se a gente lembrar que nosso primeiro presidente é eleito por um colégio eleitoral... Sarney. Né? Exato. Então, assim, a gente não teve eleição direta, na verdade. É. A gente permaneceu através do colégio eleitoral com o Sarney. Nosso primeiro presidente civil, ele vem de um colégio eleitoral. Tanto é que isso na história é muito discutido, quando é que, de fato, acabou a ditadura. Porque, se, por mais que se possa dizer que tivemos o último presidente militar, foi em 84, né, 85, o novo presidente civil... Mas a estrutura ainda manteve-se por um tempo, até que houvesse a Constituição de 88. Coisa, né? Sabe, do resgate da história, sabe? É uma coisa... Cafeína, eu olhar para trás e aí eu parava sempre em 64. Aí depois eu olhei mais para trás. E o Estado Novo? Aquele exemplo dos intelectuais que foram presos, o Graciliano não sabia nem porque estava sendo carregado. Estava no posto de um, no fundo, no porão de um navio sendo carregado, o navio Manaus até o Rio, onde ele ficou preso lá, que encontrou Nez da Silveira, encontrou... Enfim, esses nomes todos, que são os nomes que a gente fala de destaque, mas não quer dizer que só são eles que são protagonistas, muito pelo contrário, tá? Mas a gente tem realmente esses hiatos democráticos e tem estruturas de poder, de dominação, e aí o receio é que você vem agora com um discurso, e aí eu entendo a sua colocação, não é isso que você está dizendo, mas eu posso dizer que a Constituição da gente não serve, é uma coxa de retalhos. A coxa de retalhos é justamente o que o Faoro está dizendo. São justamente espaços legislativos construídos em tese daqueles debates e que demonstram o perfil ideológico variado, de algum modo, né? Os vários interesses, os vários conflitos que foram postos daquela maneira. Então, eu não acho que... trabalhar, por exemplo, o conceito de Carta del Lavoro, quando ela existiu, como algo fascista, inclusive, é algo do discurso. Porque, se a gente lembrar que estamos fazendo 100 anos da Constituição do México, em 1917... Foi a primeira Constituição que escreveu nela sobre o que são direitos sociais. Se não me engano, são 30 artigos na Constituição do México. Né? A gente vai em 1919, aniversário de 19 também. Então, na verdade, ali, nós temos referências que estão muito distantes dessa ideia de fascismo e de Carta del Lavoro, né? Associando Getúlio ao fascismo, enfim. Mas, porque, bom, não sei se respondo. Acho que nem respondo porque não tem resposta. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, é que toda a estrutura que parece estar sendo movida dizendo que o trabalhador precisa ser revisto, que as estruturas de trabalho e de previdência precisam ser revistas para causar a tal, trazer a tal segurança jurídica, ela muito mais o são no interesse específico do capital e não do trabalhador. Porque, na verdade, quando eu falo em crescimento econômico, e eu digo tudo isso, se eu for, eu vou pular um pouco mais e já na reforma trabalhista e falar para você do artigo 58A da CLT. Quando ele diz assim... É possível o contrato por tempo parcial? Já foi uma alteração, já foi uma tal... Não vou chamar PEC porque você chamou, mas já foi uma tal alteração dessas que Faoro diz perversa, né? E a gente tem uma alteração, a gente admite o contrato de tempo parcial, e aí agora na reforma a gente vai de 25 horas para 30 horas, ou a gente vai de 25 horas para 26 com mais 6 extras por semana. O que significa dizer? Eu criei postos de trabalho de 30 horas... Ou eu admitir agora, não questionar ou dificultar o questionamento de um trabalhador que ocupa-se durante 5 horas no meio do dia e que o resto do dia dele ele não vai conseguir aproveitar com mais quase nada para ser rendeiro do vigilante do banco. Será que eu criei um posto de trabalho? Eu tirei aquela terceira pessoa que era necessária para manter as jornadas? Eu tenho a impressão que a gente vai diminuir os postos de trabalho. Né? Enfim. Mas estamos aí, é vida. A resposta é isso. A gente... está aguardando a vida acontecer e as pessoas demandarem. É, e eu acho que, entrando nesse tema, como ela falou das reformas, aí vem meus questionamentos pessoais, que é sobre a justiça do trabalho, né? Ofereço fogo para o incêndio daqueles que nos contraria. Dando prosseguimento a essa nossa discussão, né, eu acho que uma pergunta que... vai tanto suprir algumas dúvidas da nossa bancada aqui, né? Quanto, eu acho que de muitos ouvintes, é qual o papel da justiça no trabalho nessa relação entre o dono dos meios de produção e o possuidor da força de trabalho, né? O trabalhador que tem a força de trabalho junto com um empresário que é o dono dos meios de produção, né? Onde a justiça do trabalho entra nisso? Ela entra para tentar diminuir a distância, o abismo entre essas duas classes, para tentar mediar um conflito de duas classes que estão sempre em embate. Qual o papel da justiça do trabalho nessa relação, né? Então, organizado, na verdade, a gente escuta você falar. É assim, num primeiro momento, eu posso dizer que é muito interessante estar dentro de uma estrutura de poder que tem, pelo menos no discurso e no papel, enfim, uma proposta constitucional, jurídica, né? Mas pode ser também social, no sentido de concretização dos direitos sociais. Então, do ponto de vista do discurso, é bonito, é destacado, nos parece fazer pender a instituição para realmente diminuir esse fosso, essa distância aí que existe historicamente capital e trabalho. Mas, na verdade, assim, qual o papel? Não sei se eu posso falar em o papel. Acho que são vários os papéis, né? São várias as disputas, como a gente vem falando aqui. É vida, né? Então, tem as várias disputas para existir, né? A justiça do trabalho, se a gente pensar também no processo histórico, mais uma vez eu agradeço a história pelo resgate. Quando eu estava na faculdade, aí eu olho, é isso que eu falo, quando eu olho para trás, e um traz perto, o traz individual, que é a minha formação, né, enquanto graduada em Direito, e o atrás lá longe, quando em algum momento alguém pensou numa instância estatal que resolvesse esse conflito, que minimizasse esse conflito, a gente encontra situações muito, digamos assim, que explicam por si só, a concordância dos tempos, né, as permanências, explicam por si só essa contradição, né, do que é o seu trabalho. Em alguns momentos, realmente diminuindo o espaço, em outros, na verdade, se vindo de um poder de contenção mesmo, porque em algum lugar alguém tem que pedir, ainda que seja para levar ou não, e aceitar aquela estabilização da relação em conflito. Então, a minha formação, e aí é a formação do advogado, né, do bacharel em Direito, extremamente privatista. O que é que eu quero dizer com isso? É que na nossa construção de pensar ou do pensar na graduação em Direito, a gente paga as cadeiras de Direito Privado, né, numa quantidade infinitamente maior do que nas dimensões do direito público. Então, por exemplo, se a gente pensar que o direito constitucional, as constituições são as cartas que norteiam, digamos assim, os direitos sociais, né, enfim, elas são, salvo engano, são duas disciplinas obrigatórias de direito constitucional. Né? Enquanto que o direito civil, salvo engano, foram 7, direito comercial foram 6 semestres. Né? Então, assim, já começa na linha de ensino, até a gente estava conversando aqui, o Silvio me fala que a linha de pesquisa dele é ensino, né? História, e aí a importância do ensino, a gente às vezes acha que só está estudando e pesquisando nas áreas, aspas, de conteúdo, mas as metodologias de ensino estão por trás, na verdade, a metodologia do pensar está por trás de tudo que a gente resulta, né? Então, assim, o currículo, ele carrega consigo uma perspectiva política, né? Um espaço político. Saiu da jaula o monstro. Poder. Pessoal do ensino, né? Essa ideia de pensar numa neutralidade de currículo é uma ideia absurda, não existe, é uma decisão política. Isso você claramente pode ver aí, como a Renata falou, nesse currículo prescrito para o aluno de direito e graduação. Né? Isso, na verdade, a gente é engraçado porque tem a ferramenta metódica, né? Somos todos metódicos, ela não é ruim por si só, mas a maneira como você faz o processo de pensamento e repassa aquele modo de pensar para as pessoas, você normaliza situações que não são normais ou naturais, né? E o ensino faz isso brilhantemente, né? Na verdade, o romance nacional, o discurso do que é uma nação, uma das coisas que era para ser feita era, inclusive, o ensino público obrigatório. Quer dizer, é obrigado ensinar o currículo do Estado. E você tem que aprender a cantar o hino, etc. Enfim, então, Ave Maria. Exatamente. Isso. Então, na verdade, assim, se eu pensar numa formação do mundo jurídico, estive lá na faculdade de Direito, coisa e tal, o pessoal, a casa de Tobias, né, e tal, não sei o quê. Então, é uma estrutura de formação extremamente privada. E alguém poderia me desafiar aqui, como eu estou à vontade aqui, vocês não vêm da graduação de Direito, mas alguém de Direito ia dizer assim, ora, mas o direito do trabalho é privado. Porque, em princípio, são relações privadas. Certo? Só que a nossa escolha legislativa e constitucional, no caso, a escolha do Brasil, pelo menos a partir mais especificamente de 46, embora 34, 37 a gente tenha constituições que refiram, mas principalmente em 46 a gente tem uma escolha de constitucionalização desses direitos. Né? Então, eles vêm à tona, inclusive no âmbito dos direitos sociais. Então, apesar de serem relações privadas... Já, acho que o direito de greve começa a ser... Acho que de 46, já começa a ter alguma coisa assim de greve, né? Já permitindo alguma... É, já tem os espaços de legislação que vão sendo construídos para situações que pode, que não pode, e aí por aí você vai trazendo essas coisas para dentro do Estado, né? Os movimentos paredistas e tudo mais. Mas, aí a gente está falando aqui do papel da Justiça do Trabalho... E eu estou falando do operador dessa justiça, né? A pessoa que foi lá, que graduou na Faculdade de Direito, e que quando graduou lá na Faculdade de Direito, aprendeu durante 6 semestres de Direito Comercial, durante 7, 8 semestres de Direito Civil, e Direito Constitucional, por exemplo, que é onde a gente está indo buscar, indo beber, digamos, a fonte do Direito Social, né? A gente tem dois semestres, né? Salvo engano, direito administrativo também, são dois. Então você vai já na formação dessas pessoas, trazendo o ensino aí, como bem Silvio disse, uma escolha política. E é uma escolha de muito tempo, né? Os cursos jurídicos são antigos, né? Assim dizem os historiadores. Né? E aí, enfim, bom, aí vamos agora para o papel da Justiça do Trabalho. Eu tenho lá dentro esse profissional formado nesse processo de pensamento, num âmbito de construção de que o direito à propriedade é um direito visto por 6, 7, 8 semestres. Tá? E eu tenho uma justiça que começa, não justiça, porque eu tenho a época do Império, salvo engano, vocês vão me corrigir aí, ou colônia, enfim, você tem os tribunais de apelação, depois você tem as construções dessas estruturas indicadas pelo próprio imperador, e aí vem os magistrados, o pessoal de Coimbra, que vem para cá, e por aí vai... Mas essa construção, ela é do pessoal de cima, digamos assim, né? E quem vai decidir os conflitos de trabalho? Como é que você começa a especializar? Se eu pegar, por exemplo, já der um salto e chegar aqui para os anos, sei lá, para os anos 20, 30, se eu começar a pensar nesse momento, os códices que a gente tem é o civil de 1916, eu acho que já tinha falado, antes dele, 1850, o comercial. E em, eu vou ter, na verdade, algo assemelhado ou chamado de... Não é Justiça do Trabalho, é um Departamento Nacional do Trabalho. É o Ministério do Trabalho entre 1917 e 1930. Eu tenho, salvo engano, no primeiro momento, um Departamento Nacional, em 1917. Aí depois a gente vai para o Ministério, na verdade, né, o Ministério do Trabalho. Final, a gente, nesse meio tempo, a gente tem uma espécie de órgão consultivo, que é o Conselho Nacional. Né? Então, apenas, se não me engano, lá pela década de 30, é que a gente vai ter as juntas, na verdade, elas não são várias, mas são juntas, já consideradas como juntas de conciliação e julgamento, e a expressão Justiça do Trabalho só vem em 34, numa Constituição. Vem em 34, 37 permanece, a gente só tem, na verdade, a criação mesmo, salvo engano, em 1941. Então, os debates, salvo engano também, ficavam em torno dessas acusações e estão registradas lá nos anais. Acho que Oliveira Viana e um outro lá que diziam, o Oliveira defender, não, nós não somos fascistas, isso não é uma discussão fascista, né? Isso não é a tal Carta del Lavoro. E aí essa construção histórica, tudo isso para dizer que já é uma construção de disputa. A gente não nasceu rico, é o primo pobre da justiça, dentro da justiça, digamos assim, nesse sentido, né, nesse contexto. E aí a gente nasce de um órgão que é consultivo, que é do executivo, que finalmente chega ao judiciário numa composição paritária, que utopicamente é interessante, uma junta de conciliação, onde tem uma representação patronal, uma representação do trabalhador, né, e tem alguém, aspas, togado, que está ali coordenando os trabalhos, tentando entender melhor a planta produtiva, talvez seja, do ponto de vista utópico, melhor do que eu estar ali sozinha, depois de uma formação privada, depois de provavelmente ter estudado em escolas privadas, depois de provavelmente ser branca e ter conseguido passar num concurso, né? Eu estar ali sozinha, sem esse reforço do patronal ou do trabalhador me explicando como é a planta produtiva. Vou trazer um exemplo para o meu dia a dia. Alguém chega e fala assim, não, doutora, eu era cambiteiro. Aí você faz, pronto, cambiteiro. O cortador de cana, no processo produtivo da cana, o cambiteiro ele vem apanhando as canas que vão caindo, vai fazendo a embolação da cana. Ou você tem situações em que o trabalhador de plantas produtivas mesmo me explica, não, minha solda era MIG e TIG, eu consegui fazer solda MIG e TIG. Aí você tem que parar tudo, né? Assim, porque eu não tenho alguém ali do patronal para me dizer uma coisa, como é esse produto? O que é uma TIG e uma MIG, né? E aí ele vai, eu digo, mas como é isso? Aí ele vai, explica o que é a solda MIG, o que é a solda TIG, para depois eu vou retomar as perguntas sobre o trabalho. Então existe um background, um repertório, na verdade, que envolve aquele trabalho. Então, acho que o seu trabalho vem desse mundo, vai para essa construção utópica de que você tem alguém de referência do trabalhador e alguém do patrão nessa junta de conciliação. E mais adiante, ou seja, bem mais adiante, em 1999, é recente a PEC, que acaba com a junta, né? A PEC, acho que é uma emenda constitucional, vem de uma PEC. É uma emenda constitucional 24 de 99 e acaba com a junta de conciliação e deixa, na verdade, aspas, só o juiz togado, que é onde nós estamos nos últimos 10 anos. Então, bom, olhando para trás para responder o papel da justiça. O caminho de construção da gente é construído junto com as demandas e os espaços que o trabalhador vai ganhando ou vai perdendo. Note que a gente está num momento, e aí a gente pode começar a falar sobre reformas, sobre legislação, a gente está num momento em que está todo mundo temendo a perda, e as perdas dizem respeito também à justiça do trabalho. Então, o papel da justiça do trabalho, eu acho que é um papel importantíssimo, no sentido de andar junto e de crescer junto. E não pode, a justiça do trabalho não pode esquecer disso. Mas é um momento complicado, e me parece que sequer a ideia de que é um poder também de contenção está sendo vista, porque muito antes das reformas desse ano, do ano passado, a primeira coisa que aconteceu conosco, por exemplo, foi um corte orçamentário sem nenhuma explicação. Era defendido no Congresso, o relator do orçamento dizia assim: não, porque não tem sentido. Se a justiça do trabalho não se retrai, está lá gravado nas gráficas, nos anais lá. Se a justiça do trabalho não retrai, então a gente vai ter que demonstrar para a justiça do trabalho que não é assim que se faz. Porque veja, um trabalhador entrar e ganhar mais do que 24 meses de salário, como pode uma condenação significar 2 anos do trabalho daquele trabalhador? Isso desprograma o empresário. E aí foi o que ele fez. Ele cortou. Nessa proposta orçamentária, ele diminuiu. Gente, o que é isso, gente? Eu peço até que vocês falem realmente. Gente, estão tudo incendiado aqui, viu? Todo mundo incendiado. Aqui é assustador. Porque assim, você vê as declarações lá do infeliz, o Rodrigo Maia. O presidente da Câmara. Certo? Mas por trás disso aí já vem um histórico, entendeu? É isso que Renata acabou pelos de bastidores falar agora, lá de Brasília, entendeu? Né? Que é justamente precarizar essas relações e acabar com a justiça do trabalho. Meu filho, a mentalidade da casa grande ainda é muito presente. É muito presente, é muito forte. Né? É o que a gente estava discutindo antes de começar o podcast. Eu acho bom essa herança saber colonial, a gente né? É muito forte. Aqui na história e tudo, mas a gente aprender a pensar também no mundo, porque também a gente não achar que é exclusividade brasileira. Na verdade, o capital procura, mundial, né? E ele procura as brechas de onde é barato produzir. Será que isso aí não seria uma forma da reinvenção, digamos assim? Porque o capital, ele vai se moldando de acordo ao capitalismo, tem crise, né? As crises vão sendo... E aí você tem um processo de crise que desde 2008, que nós estamos vivendo, 2007, 2008, entendeu? Apesar de que há pessoas que defendem que essa crise que nós estamos agora, ela não tem mais nenhuma solução. Ela, Noam Chomsky, que é um dos que defende essa ideia, entendeu? Mas essa precarização do trabalho, das relações de trabalho, digo assim, com relação à justiça do trabalho e às leis que dão seguridade ao trabalhador, é mais uma forma, agora sim, uma forma mais escrachada possível do capitalismo, isso. Entendeu? Na verdade, se a gente olhar, e é isso que eu digo, vamos continuar nos salvando na história, se a gente olhar para trás, o capital, ele procurou os lugares onde ele pagava menos pela mão de obra, mesmo que a mão de obra não fosse considerada tão qualificada assim. Note que, na verdade, essa ilusão que a gente tem, não, é porque o trabalhador brasileiro, ele... fica lá 8 horas, mas é mesmo que não ficasse, está o tempo todo pendurado no telefone, mas veja, eu não estou aqui dizendo que você pode ou tem direito a estar naquele seu momento de trabalho e não trabalhar, não é isso, não é esse o ponto. Na verdade, aí o problema é falta de gestão. Se não tem um gestor, a lei prevê que a conduta que não se coadune com a da empresa, ela pode ser ou reprimida, inclusive gerar a própria justa causa, que a gente já falou aqui no começo. Agora, o que eu estou dizendo é que o capital, de um modo geral, o empresário, de um modo geral, vai procurar lugares onde os pesos de previdência, os encargos sociais, que eles chamam, né, previdência e trabalho, custem menos. Eu li recentemente, acho que está na Exame, o Brasil, se não melhorar, vai continuar perdendo os trabalhadores, as empresas e os empreendedores para o Paraguai. Pronto, é justamente isso. Porque é o seguinte, você tem já os celeiros dessas experiências, que seria o Sudeste Asiático, que hoje as grandes multinacionais, elas correm para o Sudeste Asiático, porque sabem que lá é mão de obra barata e sabem que é um trabalho explorado ao extremo, isso. Entendeu? E você citou muito bem aí a questão do Paraguai. Sim. Muita gente, os investimentos internacionais, no capital, o capital internacional está deixando o Brasil e indo para o Paraguai, porque lá já tem esse processo. Tem uma legislação de mais, acho que é decenal, mais de 10 anos. Rapidinho, Renato, se a gente historicizar isso, a gente vai ver que na África, no século XIX e no início do século XX, também vai ter esse tipo de trabalho. Mão de obra barata, justamente por uma existência do colonialismo ainda, de países europeus. Como eu estudo Portugal, ele vai até a segunda metade do século XX, mas, grosso modo, foi na primeira metade do século XX. E hoje, como você falou, está indo para a Ásia, né? E estou agora tentando, parece que, trazer para um... Eu, na verdade, não sei se eu, quando eu falo muito assim, eu nem pontuei isso ao longo de todo o tempo que a gente está conversando. Eu gosto muito de situar muito o Ocidente, porque a Ásia eu acabo não falando muito, porque eu acho que a gente também tem uma visão muito diferente do que é a Ásia, sabe? Assim, ou do que é para eles. Quando eu digo Ásia, assim, até China, enfim, ainda não me sinto à vontade, não sei se vou me sentir um dia, de falar. A gente no Ocidente nasce faltando um pedaço, porque também aquele processo de ensino. Escreve isso. Pouquíssimo, isso. Além e do que é. Nossa visão ocidental. Viver o Egito como o Oriente próximo. Exatamente. Né? Então a gente tem essa dificuldade. Então eu acabo falando, e vou pontuar isso aqui, quando eu estou falando do Ocidente, né? Mas, se você pensar sobre o capital indo atrás de espaços de produção que são baratos, e aí esse exemplo é recente, acho que é exame, tem uns 2 semanas, enfim, no máximo, que fala disso. Não, porque o empresariado está indo a Portugal, ao Paraguai. Eu fui dar uma olhadinha, tem uma legislação, que acho que tem entre 10 e 15 anos, que atrai as pessoas para irem empreender lá, levam suas empresas para lá, e ele paga 0 de imposto, desde que ele não venda a sua produção no próprio país. Pelo que eu entendi, tá, gente? Porque não é minha área, mas assim, pelo que eu entendi da leitura, vamos supor que é uma grande empresa, uma linha de produção alta, e ele exporta tudo aquilo. Ele não vai pagar imposto, ele gerou, aspas, empregos, e os empregos lá são baratíssimos, os salários. As jornadas são longuíssimas. Então, veja, note que o capital procurou um lugar que, inclusive, está maquiando os seus números, porque Paraguai vai dizer o quê? Que produziu tanto esse ano, que o seu PIB é X, os números, quando a gente bate muito neles, eles atendem aos nossos interesses, né? Então, assim, é, de certo modo, algo nesse sentido. E isso aí prejudica até o próprio país, né? Porque você tem a fuga de capitais, que é grande, tem a exploração da mão de obra, entendeu? Mas na balança dele, quando ele for responder lá, a pra FMI, o FMI, o Banco Mundial... Isso, ele vai responder o quê? Tá aqui, ó, meus números aqui. Deixa que não ficou nada lá. Porque, infelizmente... Só ficou a doença, não ficou a riqueza. Isso aí eu posso falar com certa propriedade, mas desde o final, desde de Bretton Woods... Certa propriedade, gente. É minha pesquisa, pô. Isso aí foi minha pesquisa. Mas desde o Bretton Woods, velho, da conferência de Bretton Woods em 44, 45, que se estudou essa ideia do capital internacional, né? De você abrir os países para o capital internacional. Sim, sim. Já fazendo um contraponto para isso, porque assim, na época eles diziam o seguinte, que a indústria nacional ela não poderia acontecer e que o capital norte-americano, principalmente, ele não iria investir em países que teriam a indústria nacional, uma indústria voltada para, digamos, o nacional desenvolvimentismo, como o Brasil, por exemplo, porque isso aí levou a uma guerra mundial na Alemanha. Tá ligado? Isso era o que eles diziam na época. E aí você não pode investir na indústria nacional, porque isso é nacionalismo, e o nacionalismo levou a uma guerra mundial. É porque, na verdade, me parece, e aí você vai ter que dizer melhor do que eu, que é seu período. Só pra terminar, só puxando pra questão de hoje, a perca de direitos trabalhistas, digamos assim, com essa reforma da Previdência, com a lei da terceirização que já tá valendo... qual a justificativa, assim, na cabeça deles, se eles utilizavam o exemplo da indústria nacional para dizer que era o fascismo, a ideia, não, tem que flexibilizar, porque tem que entender, porque essas leis foram criadas na época de uma ditadura, digamos assim. Exato, que é barco, você transforma aquele discurso eles em algo que eles podem utilizar essa justificativa muito não fácil. Deve, e o que eu fico curioso, óbvio, não poderia esperar uma coisa diferente dos meios de comunicação que a gente sabe que existe um monopólio aí, né, desses meios de comunicação que atendem interesses de uma minoria. Mas eu me lembro que no período da PEC das domésticas foi uma histeria muito grande, né? Assim, você vai ter que lavar prato. A Veja colocou a capa um cara de gravata lavando prato, né? Outro dia eu fui para uma palestra com uma nutricionista e no meio da palestra ela diz, a gente não está se alimentando mais saudável à noite, porque a gente não tem mais a empregada trabalhando com a gente de noite. Né? Essa coisa do dessa visão, realmente, como a gente já falou aqui várias vezes, essa visão casa grande, ela não cessa, ela não para. A gente tem... a gente se socorre da história, acho que o primeiro, pelo menos o registro que eu tenho é de 1800... Vou ficar devendo ou 42 ou 52, mas entre 1842 e 52 tem um censo, um registro que o próprio presidente de província aqui em Pernambuco encomendou. E aí está lá, dentro dos registros de trabalho doméstico, né, que é, digamos assim, o maior número que havia naqueles registros eram mulheres e eram escravas. Né? Ou quando não escravas, se você olhar também porque eles catalogavam por raça, né, cor, eram negras. Então, veja, na verdade... Isso é um débito realmente histórico que a gente tem. E aí o apego, como você bem fala, né, da Casa Grande, aí você disse, não, PEC das domésticas. Eu digo assim, vamos adiante. Aqui, a reforma trabalhista. A reforma trabalhista que a gente está, que ainda está, né, porque a lei de terceirização já é. Mas a reforma trabalhista que ainda está lá pautada, que foi enviada pelo ministro do Trabalho lá, o doutor Ronaldo, né? E aí, e via, na verdade, ao presidente Temer e o presidente encaminhar o Congresso. Ilegítimo, por favor. Então, só lembrando aqui, né, que a gente se esqueceu de começar o programa com o velho Fora Temer. Fora Temer. Então, primeiramente. Fora Temer. E aí, nessa situação em que o ministro. Até uma colocação, o ministro ele é do Partido Trabalhista, né? Agora, salvo engano. É também pastor da Assembleia de Deus e está lá na representação só do Congresso. Boas referências, não, gente. Porque eu estou contextualizando. Belíssimos adjetivos, gente. Estou contextualizando, né? Quem é o lugar de social dele. O lugar social de fala. É assustador. Né? Então ele é um representante do povo, é um dos nossos deputados. E, na verdade, está afastado para ser o ministro do Trabalho. E aí ele envia, na verdade, respeitosamente ao. Ao ilegítimo. Então ele envia e está lá escrito todo o texto dele da justificativa. E aí a proposta, que aí é enviada depois, no caso, pelo próprio ao Congresso, ela tem lá, você acabou de falar da PEC, né? Salvo engano, é o 18A. Deixa eu só conferir que eu trouxe ele aqui para a gente filar. 18B. E aí ele diz assim: o disposto nesta lei não se aplica aos empregados domésticos. Ou seja, mais uma vez, a gente tem uma legislação que exclui. Aí, veja, eu não acho que a reforma trabalhista, se a gente vai ler a reforma, seja algo de ganho, mas, na verdade, de perda. Enfim, mas a exclusão também é significativa, seja bom, seja ruim. Se eu acho que é um bom projeto para o país e eu estou apostando nisso, eu estou defendendo isso e mandando para o Congresso, e eu estou excluindo os empregados domésticos, algum motivo há, né, para a exclusão. De modo que a gente aprende lá, né, aprende no mundo do direito, que, na verdade, como é doméstico, doméstico é família, é lar, né, tem um apelo dessa coisa, como chama, o Buarque chama, do cardio, né? Enfim. Cordialidade. Então, assim, na verdade, traz esse afeto e tudo mais, e aí a gente tem a ideia de que, como a empresa... Né? Ela tem, quando você é trabalhador de uma empresa, você agrega lucro, porque a empresa, o objetivo dela é ter lucro e a família não. Então, em tese, né, é um trabalho menos, né, menos penoso, tudo mais, nada disso. A norma internacional, inclusive, diz que é um dos trabalhos está dentro da lista de trabalhos penosos, são os trabalhos domésticos. O que eu acho curioso é a nomenclatura que foi dada, né? Porque ficou PEC das domésticas. E, no entanto, aí entra a questão de gênero, né? Sim. Entra por que esse nome foi escolhido mediaticamente. Para falar com quem? Para dizer quem seria atingido com essa lei que é benéfica para os empregados e empregadas. Né? Para falar com uma classe média que tem empregada doméstica. Porque se você for ver empregados domésticos ou empregadas domésticas, você tem babá, você tem mordomo, né? Mas eles estão falando justamente... Os jardineiros. Né? Mas eles estão falando diretamente com classe média. Eles querem gerar... revolta em quem? Né? Qual é o alvo? Eu acho interessante isso, né? Conceituar esse nome PEC das domésticas, o apelido que foi dado à lei, né? Bom, aí, usando essa sua referência, inclusive, Silvio, para dizer isso, que a gente tem uma norma que vem aí que a gente pode discutir sobre reformas trabalhistas e tudo mais, e ela trata, mais uma vez, de dizer que não se aplica aos domésticos. E aí está lá no gênero masculino, na verdade. Enfim, e aí a gente... fala sobre o papel da justiça, sobre quais as legislações, a gente olha para trás, vê a formação, sabe, gente? E o que está incendiando é isso. A gente tem reforma trabalhista posta, discussões postas, e, mais uma vez, já que é história em chamas, a discussão é o quê? Jornada. Né? Se eu olhar para os cartazes e para os mimeógrafos, enfim, para as imagens que a gente tem ou para as referências que eu tenho de imagem das grandes lutas, eram lutas porque eram jornadas exaustivas, é porque está lá Thompson dizendo da classe trabalhadora da Inglaterra, está o pessoal 12, 15 horas, sei lá quantas horas, e a disputa é jornada. Se você for olhar hoje, na verdade, na reforma trabalhista, a percepção, a sensação que eu tenho é você poder parcelar férias em 3 vezes, é você poder fazer esse contrato de tempo parcial, que não é bem tão parcial. Note que uma jornada de 30 horas semanais é considerada parcial, quando a gente tem jornadas que são legais de alguns profissionais que são até, às vezes, menores. Eu acho que, se não me engano, advogado são 20 horas. Então, assim, não é tão pequeno assim para ser considerado por tempo parcial, né? E aí tem muito a ver com isso. O registro de jornada, que é uma coisa que a gente estima como muito importante na vida da empresa, quando ela é obrigada pela lei a registrar a jornada, ele vai poder ser alvo de negociação coletiva. Numa negociação coletiva de uma lei, por exemplo, que já existe, que é a lei de terceirização, aquele tal sindicato do metalúrgico, do pedreiro, enfim. Acho que é isso, assim. Vamos incendiar aí e seguir nessa chama, porque as disputas vão continuar, mesmo que o intervalo democrático ainda esteja abandonando a gente, né? Sei lá. E eu acho que, assim, para finalizar até minha contribuição aqui no podcast. Já eu, entrando, acho que nas considerações finais. Eu acho perigoso também, que é, eu acho que é a minha última contribuição, que eu acho perigoso o discurso principalmente da classe do empresariado, de dizer que, tirando o sindicato dessa relação entre empregador e empregado, que a negociação flui mais, fica mais rápida. Porque a gente falou tanto nesse programa sobre qual o papel do sindicato, qual contribuição o sindicato traz para a luta do trabalhador, e a gente vê um discurso em foca, mirando determinadas áreas, que são áreas que são pessoas com trabalhadores muito especializados e com poucas pessoas dentro dessas empresas, podemos dizer assim, onde eu até admito que há uma relação maior entre um empregador e um empregado, como na área de tecnologia, por exemplo. E tentar comparar a relação que, por exemplo, um programador tem com o dono do escritório de tecnologia, comparar essa relação com a relação de um metalúrgico, que o metalúrgico tem lá soldando embaixo no chão de fábrica, tem com o presidente da empresa ou com o dono da empresa, os donos da empresa, que nem aqui no país estão. Então, tentar diminuir essa complexidade das relações trabalhistas no Brasil, tentando retirar o sindicato dessa linha de dizer que não, tirando o sindicato, a relação entre o trabalhador e o empregado é muito mais fácil, que eles chamam de livre negociação, a livre negociação entre o patronato e o empregado. Eu acho que esse discurso, eu não sei se a gente poderia finalizar falando um pouquinho dele, porque eu acho que é um discurso perigoso, e eu não sei o que Renata acha disso, ou o que os companheiros acham disso. Eu acho que é um peso muito grande você colocar, ou dizer que o patrão e o empregado vão discutir de igual para igual. Assim, é absurdo. São forças diferentes. Eu tenho vergonha de quem diz isso. Como eu tenho vergonha de empresário que diz que as leis trabalhistas brasileiras colocam ele em insegurança jurídica. Por favor, minha gente. É vergonhoso. E se dizer isso publicamente, dizer que lei trabalhista gera insegurança, pelo amor de Deus. Pra mim, a única insegurança que existe está na como vai ser agora o trabalhador, sem pelo menos existir um mínimo de justiça, um mínimo de direito. Pra mim, isso é o que existe. Ofereço fogo para o incêndio daqueles que nos contraria. Porque, assim, eu já ia encaminhar aqui para se cada um quiser deixar alguma mensagem, alguma recomendação, então, certo? Aí você, já que você já começou... Pronto, eu ia fazer isso mesmo, porque eu só ia lembrar mais uma vez aos nossos ouvintes que todas as referências que foram citadas aqui vão estar embaixo. Já estão, inclusive. Já estão, né, inclusive na parte inferior do vídeo. Vocês aí da tela... Do áudio. Do vídeo, da tela... do computador, queremos usar na internet... e agradecer muito também ao convite também pelo projeto de fazer parte desse podcast. tão importante para a história como na interdisciplinaridade. É, a gente tá dentro muito disso, obrigado. Aí, né? Renata, gostaria de dar então, suas palavras finais. Na verdade é isso, assim, acho que agradecer mesmo, dizer que eu sou uma resgatada em chamas pela história e que a gente tem, na verdade, uma missão nesse laços interdisciplinares de continuar alimentando espaços de contra-hegemonia mesmo. Eu acho que quando a gente, enquanto a gente puder deixar essas mensagens dentro da engrenagem, porque a engrenagem está posta, né? Mas enquanto a gente puder reestruturar e tentar reengrenar, a gente não está aqui, eu tenho que dizer isso, eu sempre vou errar, mas eu quero errar melhor. Então a gente vai errar de novo, mas vai errar melhor, vai ter acertado um pouquinho mais. Então é um pouco isso, assim. Tem uma publicação até aqui também, já está na referência, enquanto vocês vão escutando aí. É, existe uma associação, que é a Associação Juízes para a Democracia. Essa associação ela foi criada logo após a Constituição de 88, como uma vitória. Na verdade, é direitos humanos e cidadania, não é uma representação corporativa de juízes. Ela se propõe a dizer que bom que temos uma Constituição, tivemos uma Constituinte, que bom que voltamos à democracia. Foi criada num momento importante, ela tem 25 anos, esse ano fez 26 anos, e ela publica, inclusive, jornais desde então. E aí hoje eu faço parte, inclusive, a gente integra essa associação, e a gente conversa hoje em dia da importância de existir num momento em que a democracia está realmente sendo alijada do processo. Porque foi uma instituição que surgiu para comemorar a conquista democrática e hoje é um refúgio para que institucionalmente a gente consiga dizer algumas coisas. Então, essa referência já está aí no vídeo também, é um jornal que a gente publicou, é o número 69, tá? E ele foi exatamente tratando do ataque aos direitos trabalhistas e é um atalho justamente para o aumento dessa exclusão. Então, vários de nós escrevemos, a gente deixou um texto lá, especificamente na nossa colaboração, né, na minha, a gente fez esse link, inclusive, com a história. Está lá o anjo da história. Então, quando a gente escreveu, a gente diz Pedro Pedreiro, Penseiro, Esperando o Trem, que é uma música de Chico Buarque. E aí seria essa referência, ou como se faz a transação dos direitos dos trabalhadores e se edifica uma ponte para o futuro. Então, lá pode ser lida algumas coisas e, no final, a gente compara justamente a situação do anjo da história. Então, o Pedro Pereira está lá, olhando para trás e sendo arrastado pelo avassalador discurso do progresso, e ele constrói a ponte, mas ele não se tem planos para ele andar em cima dessa ponte para o futuro. Então, é isso. Vamos tentar abandonar essa modernidade que ainda insiste em estar presente nessa economia mundo e continuar em chamas, né? Muito obrigada. Obrigado, isso aqui é uma fala incendiária, minha gente. Estou aqui arrepiado. A proposta justamente é essa, né? De não nos conformar com essa situação e já aproveitando o espaço, aproveita aí, curta a nossa página no Facebook, acompanha o blog, que as propostas do debate é daqui para melhor e seremos com certeza a vanguarda. Já o Lênin, vai sair o Lênin daqui da Revolução Brasileira. Chega a arrepiar aqui agora. É a vanguarda, velho. Toca fogo. Eu queria finalizar agradecendo novamente a Renata. Eu acho que a contribuição dela nesse programa foi... Eu que agradeço. Fundamental, imprescindível. E eu gostaria de dizer aqui que... Eu acho que posso falar em nome de todos que... Nossa proposta nunca foi abordar todos os temas, ou falar a verdade, ou apresentar dogmas, ou catequizar qualquer coisa parecida, catequizar ninguém. A gente aprende um espaço de discussão, onde ideias são postas, onde ideias são postas, discutidas, argumentadas, contra-argumentadas. Né? A gente deixa muito claro o lugar de fala da gente, a gente não esconde em nenhum momento... A gente não. Olha, eu digo só uma coisa, viu? Essa composição tá muito de meninos aqui. Oh. Ainda bem que eu fui convidada. Mas isso foi debatido em reunião. Vamos fazer uma ação afirmativa. Discussões de gênero. Ação aqui. Afirmativa aqui, por favor. Obrigado. Tá vendo aí, ó? Então, se você tem alguma coisa que discorda da gente, acha que a gente não debateu, acha que faltou abordar outros assuntos ou abordou com superficialidade, comenta aí ou na página do Facebook ou no blog, a gente vai discutindo também. A gente vai discutindo nos comentários. E quando eu falo em discussão, não é briga, não é xingamento, por favor. Vamos discutir. Vamos não rasgar seda, não, que ninguém cresce rasgar seda, não. Tem que conversar. Vamos conversar, vamos debater. Fogo, a gente tem que tocar fogo mesmo, tá entendendo? A gente tem que discutir. E também deixando o convite aberto para quem quiser participar da programação, quiser participar aqui do de uma conversa. Vai ter ligação ao vivo? Trazer a sua. Não, trazer, assim. Eu quero debater sobre isso. O espaço está aberto. Ah, isso, sim, com certeza. Eu acho que é um ambiente democrático aqui. É que você agora, que claro que a gente não vai falar de coisa de carochinha, claro, entendeu? Mas é porque você falou de um jeito que eu achei que fosse fazer uma ligação ao vivo. Vamos ligar para alguém aqui? Oi. Oi! Espero que um dia aconteça. Tem um programa de rádio, entendeu? Exatamente. Então, acho que a gente vai finalizando o nosso programa, agradecendo a todos aí. A vocês que estão ouvindo também, valeu pela confiança e continue aí, e que vai ter muito mais. Muito obrigado também pela espera. E pela espera, né? É, por ouvir a gente. É, pessoal, só para fechar mesmo, é falar a nosso mote, assim, né? É, atenção, melhor queimar e arder que ficar dentro da caixinha. História em chamas. É isso aí, galera. Pegou fogo! É. Então, até a próxima. Vamos, acompanha aí nas redes sociais, Facebook, no blog, que a história está em chamas. Falou! Ofereço fogo para o incêndio daqueles que nos contraria.